Águas torrentes desabavam por onde passavam as criaturas nos céus. Não havia outra opção para as gentes que ficaram, senão testemunhar o poder incrível daquelas feras imensas que faziam os tempos de brava seca se tornarem infindos dias de chuva.